Desculpa pela culpa dessa dor que te machuca. Demorei pra aceitar que era assim. Então eu passo na sua rua, se a verdade não é crua. Você é boa demais pra mim. Você é boa demais. Desculpa pelos erros, os piores desesperos que você teve que passar. Quando eu não ligava, me atrasava, preocupado só com as datas. Você é boa demais pra mim. Você é boa demais pra mim. Tipo uma luz na minha escuridão. Culpa e solidão. Resultado meditado. Sociedade do espetáculo que eu não consigo acompanhar. Perdido no meu personagem. Os opostos que se atraem. Quando tento se encaixar na equação. As máquinas quebradas. Um processo de produção. De conteúdo sem razão. Desculpa pela culpa dessa dor que te machuca. Demorei pra aceitar que era assim. Então eu passo na sua rua, se a verdade não inclua. Você é boa demais pra mim. Desculpa pelos erros, os piores desesperos que você teve que passar. Quando eu não ligava e me atrasava, preocupado só com datas. Você é boa demais pra mim. Thank you.